Alô, meus amigos, bem-vindos a mais um encontro na onda da mais querida Voz da Alemanha. Nós estamos iniciando mais um programa Mobile. Ao meu lado, o nosso colega Arno Rochol, do Departamento de Transcrição, que acaba de chegar de Bremen, onde esteve no Fórum América Latina 1992, entrevistando várias pessoas presentes. Arno, eu gostaria que você me dissesse a emoção que você sentiu durante este fórum. É uma pergunta muito difícil, Mara, porque não foi uma emoção só, foram várias emoções. Tanto é que nessa noite do domingo para segunda-feira eu não consegui nem dormir, de tanto que eu tive que trabalhar tudo aquilo que eu presenciei e que vivenciei nos 3 dias do Fórum América Latina de Bremen. E o que que esse fórum enfocou? Bom, ele enfocou, a meta proposta era abordar a história da colonização latino-americana, dos 500 anos de colonização, através da Da ótica, desastrosa colonização. isso, através da ótica dos colonizados, dos explorados e dos oprimidos. E para isso foram convidadas, então, diversas personalidades da vida pública da América Latina, de diversos países, intelectuais e outras pessoas que também lutaram na independência de seus países desta colonização. Você se refere, por exemplo, neste momento aqui, à ex-ministra da Saúde da Nicarágua, Dora Maria Telles, que é, inclusive, foi comandante ou é ainda comandante sandinista, a primeira, única comandante mulher que teve Foi a primeira e nessa ainda guerrilha. continua sendo a única, e ela teria sido chamado a continuar no comando se não tivesse renunciado de livre e espontânea vontade, porque ela precisava de um tempo para repensar tudo o que aconteceu no passado e definir o seu futuro. E ela conversou com você sobre a definição desse futuro? Ela não pessoalmente, um pouco na entrevista e também na palestra que ela deu, que foi uma palestra muito interessante. Aliás, todas as mulheres que estiveram em Bremen, eu devo dizer também que foi um fórum muito bem organizado em 3 cidades, Bremen, Hannover e Hamburgo, e cada dia, então, 3 palestrantes que estavam numa cidade, no outro iam na outra cidade. E assim fez-se um rodízio. E quem organizou o encontro? Foram grupos alternativos das 3 cidades. Existem muitos grupos aqui na Alemanha que prestam um auxílio, uma solidariedade muito grande aos movimentos de Direitos humanos, libertação, libertação. na América do Sul e em outros continentes A também. igreja participou também desse fórum? Não. Não. Só a municipalidade das cidades. E Arno, e o que que você sentiu quando você teve a oportunidade de conversar com Dora Maria Telles? Bom, foi uma coisa impressionante porque é uma mulher de 37 anos de idade e criada até numa família de classe média abastada. Então ela, por si, não teria tido problema nenhum na vida. Começou estudando medicina e depois do primeiro ano de medicina, com 18 anos, ela viu que não era bem aquilo que ela queria, como ela própria contou, dizendo que ela estava num consultório e vinha um nenê, com anemia. Tratava, daqui a um mês vinha o próprio bebê de novo com anemia. Quer dizer, não se tratava a causa, né? E simplesmente só se dava remédio. Então ela disse, ela largou e passou a luta armada. E desde os seus 18 anos, e sacrificou praticamente então toda a vida dela. Inclusive a feminilidade dela, como você, como homem, bem frisou a aparência feminina dela, devido à brutalidade que ela viveu durante esse tempo todo, né? E na palestra dela eu até tive que fazer uma pergunta, porque, por ser uma mulher, eu fiquei imaginando como é que pode uma mulher carregar um fuzil, se meter no meio do mato e dar tiro, porque matar uma outra pessoa, um outro ser humano, é uma coisa que não corresponde à natureza humana e muito menos à natureza feminina. Muitos homens ainda são capazes de matar outros seres humanos, mas a mulher não. Então eu perguntei a ela, primeiro, como é que ela se sentiu e, segundo, se ela sentiu medo nessas ocasiões. E, curiosamente, algumas pessoas do público riram de mim por ter colocado essa pergunta. Mas foi bom porque ela não tem receio nenhum de lidar com o seu próprio medo, nem no passado nem atualmente. E ela disse que simplesmente nessas ocasiões não se pensa nas consequências. A gente tem uma meta, uma proposta pela frente, que era a de libertar a Nicarágua do regime terrorista do Somoza, e então não se pensa. As balas voavam pela cabeça dela, mas ela ia em frente. Este é o Mobile hoje apresentando uma conversa especial com o nosso colega do Departamento de Transcrição, Arno Rochol, que acaba de chegar do Fórum América Latina 1992, que enfocou a descoberta da América Latina, os 500 anos da América Latina, a tragédia que esse povo passou, o massacre dos índios, dos donos daquelas terras, em nome de Deus, em nome de uma cultura que não era deles, não é a deles. E o Arno teve a oportunidade de ter uma vivência muito, muito humana nesse encontro. E nós estamos conversando exatamente sobre isso para vocês aqui no Mobile de hoje. Você tem um livro muito interessante que você trouxe de lá também, da Rayen Khayen. Quem é essa mulher? A Rayen Khayen, ou Khayen, Khayen, aliás. Khayen, ela é uma mulher de um povo dos mais originais da América Latina, do povo Mapuche, que vive no sul do Chile, do atual Chile. Era um povo muito numeroso, possuía 3,5 milhões de hectares na época em que estava Tiveram o praticamente. azar de ser descobertos. Hoje estão reduzidos a 25 mil hectares e, apesar de tudo, não foram exterminados. E eles mantêm uma atitude, uma postura impressionante, tanto diante dos colonizadores como diante da vida. E essa mulher então falou da cosmovisão deles, da maneira de encarar a vida, do que como eles veem a natureza, como eles respeitam os outros, como nunca tiveram problema sexual em toda a história e como a cultura cristã deteriorou, estragou tudo, né? Destruiu. E Essa ela. visão cósmica também eu gostaria de lembrar aqui, ela faz muito parte do povo indígena. Por exemplo, os astecas também tinham essa visão, inclusive, quando a cidade do México foi invadida, havia um medo muito grande de que o chefe da invasão fosse um deus transvestido em figura de ser humano, e daí a tragédia que o México viveu exatamente porque não tiveram coragem de pô-los para fora. Mas vamos adiante. Você estava falando agora sobre a Rayen. Bom, e o interessante desse povo Mapuche também é que ela foi escolhida pelo seu povo para ir estudar fora e defender os interesses do povo. Então, por isso que ela também teve um contato. E chegou a época da ditadura militar no Chile, ela foi presa e teve no exílio, felizmente, digamos assim, para nós, aqui na Alemanha. E, curiosamente, também na Alemanha foi editado o primeiro livro na língua do Mapudungun. Maputungun, que é a língua dos Mapudungun, Mapuche. dos Mapuches. E esse livro eu comprei lá, tive a sorte de comprar, com poemas que a própria Keyen escreveu. Poemas lindíssimos, o título do livro é A Lua em Seus Primeiros Brotos. E quem foi que traduziu esse livro para o alemão? Quer dizer, tem que dominar bem essa língua? Um outro tradutor que também tem conhecimentos, ele até fez a transcrição não é fonema, da escrita Mapuche Sim. para a escrita nossa, a árabe, né? Bom, mas um detalhe interessante também da cultura Mapuche é que eles são guiados por uma mulher. E a mulher se chama Mati. É uma guia espiritual e é uma feminina. Ela é educada desde pequeno, ela aprende a lidar com as ervas naturais, a fazer cura o povo em Como caso de todos os doença. curandeiros, eles são Exato. desde pequenos já, nesses povos, são educados exatamente para isso, né? Mas que uma mulher tem uma posição dessa, me era desconhecido na história até E então. eu acho até bacana que essa conotação, tu vê, um dos poucos povos que tem uma mulher como líder que consegue sobreviver 500 anos de colonização. Significa então que o papel da mulher na sociedade dos Mapuches sempre foi um papel importante? Foi importantíssimo, tanto de não só de procriação, como também de coesão do elo social da família. E ela contou detalhes assim que de deixar qualquer pessoa sensibilizada. Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los güises y cencerros, el picotear sonoro de un carpintero se oye. Casa construye donde va a vivir. Y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí. como estos pajarillos. Hoy te canto, Señor, pidiéndote nos una en fuerzas y en amor. Te alabo por mil veces porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestra zanjona repleta de amor. Por ser el pencón, el guía y justiciero. Por ser el tayacán de mi pueblo entero. Por ser el tayacán de mi pueblo entero. Canten pijules, sanate tipo pollo. Vengan los chichitotes, los saltas piñuelas y el alcaraván. Vengan el colebrí, canarios y chocoyo. Juntos con el mapa. Canten felices todos. Juntos con el mapa. Canten felices todos. Juntos con el mapa. Canten felices todos. Eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes, para encerrar esse nosso papo, que poderia ser o mobile inteiro, mas infelizmente não dá, o que foi que mais impressionou você neste encontro, neste Fórum Latinoamérica 1992? Bom, das coisas que mais me impressionaram foi que existe muita gente na América do Sul que não se entregou ainda e que continua lutando, porque algumas independências que foram obtidas nos últimos anos não significam coisa nenhuma ainda. E há muita luta, muito trabalho pela frente. E existe pessoa fazendo alguma coisa nesse sentido. Falou-se, por exemplo, eu disse que era a última pergunta, mas me ocorreu uma outra. Falou-se, por exemplo, na Eco 92, porque esses povos também estão sofrendo grandes problemas ecológicos. Não se chegou a falar. Eu fiz uma pergunta, inclusive, para Rayane Keyen, se ela, como do povo Mapuche, havia sido convidada para participar da Anti-Eco, e se os miquitos da Nicarágua também haviam sido convidados. Não, os dois povos não foram. Você sentiu um grande interesse por parte dos alemães neste encontro pelos problemas na América Latina? Foi, mas é de um público que já costuma sentir um interesse por isso. É geralmente jovem, universitário. E, curiosamente, o dia que mais atraiu pessoas foi o dia em que as mulheres palestraram. Mais de 200 pessoas encheram a sala.